posso entender um amor maior que o mar, maior que terra e céu. Não posso imaginar este amor tão grande assim está aqui perto de mim. O amor que Deus mostrou, seu filho entregou. Você lembra que um dia tudo novo se tornou pra ti? A vida renasceu. Você lembra que Jesus se entregou na cruz pra te salvar? O amor de Deus pra sempre vou lembrar. Deus, pra sempre vou lembrar.